não vou chegar nas asas de Dumont, nem vou falar nos fones de Campbell, nem vou escrever em folhas de papel. Eu vou chegar por estradas cor de breu. Te ver no porta-luvas os carinhos que eu guardei. Vão chegar comigo, vão chegar comigo. A 80 km por hora. Não vou chegar nas asas de Dumont, nem vou falar. Vão chegar comigo, vão chegar comigo.